também nos 15 km de esqui de fundo. Futebol, o Sporting está em desvantagem nos 16avos final da Liga Europa. Os Leões perderam ontem por 2-1 na deslocação a Liverpool para defrontar o Everton. A primeira parte foi bem disputada, com a equipa portuguesa a criar algumas oportunidades de golo, entre as quais um remate de Ismailov ao poste da baliza contrária. Mas já antes, Pienaar havia inaugurado o marcador aos 35 minutos. Com 1-0 ao intervalo, previa-se uma tentativa séria de chegar ao empate, mas logo aos 49 minutos, Distan ampliou a vantagem inglesa num lance aparentemente irregular, já que Rui Patrício parece ser tocado quando tentava chegar à bola. O Sporting não exibiu um grande nível de jogo na etapa complementar, mas a apenas 3 minutos do final, o mesmo Distan cometeu um erro defensivo infantil e fez falta sobre Lietzen dentro da grande área, quando o brasileiro ia sozinho para o golo. O defesa central acabou por ser expulso. Miguel Veloso converteu a grande penalidade e deixou tudo em aberto quanto à passagem aos oitavos final da prova. A segunda mão da eliminatória tem lugar na próxima semana, quinta-feira, dia 25, em Alvalade. O Sporting jogou ontem, o Benfica entra em campo amanhã, também para a Liga Europa. Os líderes do campeonato português deslocam-se a Berlim, capital da Alemanha, para defrontar o Hertha local, último classificado da Bundesliga. Em 22 jogos realizados, os alemães conseguiram apenas 2 vitórias internas. Vão jogar então o primeiro do campeonato português contra o último do campeonato alemão. Jorge Jesus convocou 22 jogadores para o encontro. Fábio Coentrão é baixa de última hora. Uma mialgia na região glútea direita afasta o português da viagem a Berlim, depois de ter realizado ontem corrida e trabalho de ginásio. Sidney também fica de fora. A partida começa às 8h05 da noite no Olympia Stadium. Ontem foi o regresso das competições europeias de futebol e, enquanto na Liga Europa só teve lugar o Everton Sporting, na Liga dos Campeões houve 2 grandes jogos. O destaque vai para o triunfo do Manchester United em Milão por 3-2. Os italianos ainda começaram melhor o jogo, com Ronaldinho a abrir o marcador logo no 3º minuto, mas depois surgiu a reviravolta inglesa. Paul Scholes empatou ainda antes do intervalo e Wayne Rooney marcou 2 gols na segunda parte. Seedorf reduziu perto do final, mas foi o melhor que o AC Milan conseguiu. Parte agora para Manchester em dificuldades para chegar aos quartos final. Na outra partida da noite, o Lyon bateu o Real Madrid por 1-0. O único tento foi marcado aos 47 minutos, um grande gol de Makoun. A esta hora, joga o representante português na prova, o Porto recebe o Arsenal. O encontro teve início às 19h45 no Estádio do Dragão. Destaque para os regressos de Hulk, Álvaro Pereira e Romarelles, aos escolhidos por José Ferreira. Na lista saem Valeri, Adi e Orlando Sá. Do lado inglês, são 5 as ausências importantes na equipa de Londres. Galás, Archavin, Song, Eduardo e Almunia falham a deslocação ao Porto, além dos lesionados de longa data Van Persie, Gibbs e Juru. O encontro tem início às 19h45 no Estádio do Dragão. Roger de Sá vai ajudar Portugal no Campeonato do Mundo da África do Sul. O treinador do Wits University revelou ontem que o selecionador nacional Carlos Queiroz o convidou para ser assistente ou conselheiro da seleção portuguesa. A verdade é que o Carlos Queiroz convidou-me para servir de assistente ou conselheiro em termos gerais, devido ao meu conhecimento da África do Sul, do seu futebol e das suas condições, explicou o antigo internacional sul-africano. Os preparadores físicos do clube vão colaborar com a seleção nacional durante a prova. O antigo adjunto Carlos Queiroz, na seleção da África do Sul, disse ainda que não foi chamado pelo país organizador e, por isso, não considera uma traição a ajuda a Portugal. Nunca fui abordado para ajudar os Bafana no Mundial, seja no que fosse. Adoraria trabalhar com os Bafana e penso que trabalharia bem com o Carlos Alberto Parreira, até porque falamos os dois português. Mas, como disse, ninguém me convidou, revelou o técnico. A fechar o capítulo do futebol, nota para o jogo de segunda-feira. Na Valprimeiro Maio e Vitória Guimarães empataram a 0 no encerramento da 19ª jornada da Liga Sagres. Na Figueira da Foz, o conjunto minhoto cumpriu assim o 4º jogo consecutivo sem vencer e está no 8º lugar com 24 pontos, os mesmos que o Rio Ave. A Naval está no 12º posto, tem 19 pontos. Na NBA, Michael Jordan quer ser sócio maioritário dos Bobcats. antiga estrela do Chicago Bulls e da Liga Norte-Americana de Basquetebol Profissional, deve mesmo avançar para a compra do Charlotte. Larry Brown, amigo pessoal de Jordan e veterano treinador da NBA que regressou aos bancos para orientar precisamente os Bobcats, garantiu que o eterno 23 dos Bulls está realmente interessado em comprar a equipa, da qual já é acionista minoritário e onde desempenha funções de diretor executivo. O atual dono dos Bobcats, Bob Johnson, pretende vender a equipa e, segundo Larry Brown, Jordan está a fazer todos os esforços para conseguir ficar com as ações do atual sócio maioritário do clube de Charlotte. Michael Schumacher acredita que pode ser campeão da Fórmula 1 em 2010. O heptacampeão mundial, que está de regresso à categoria, acredita que pode acrescentar este ano mais um título ao seu currículo rico e inigualável na categoria. O homem da Mercedes mostra-se confiante. Estou plenamente convencido que temos um carro capaz de lutar pelo campeonato, mas dizer em que nível estamos é ainda complicado. Isto é mais claro para mim, porque não tenho as informações sobre o carro do ano passado, afirmou o piloto em entrevista ao site oficial da F1. O alemão de 41 anos afirmou ainda que se encontra preparado em termos físicos e que a motivação é a mesma de sempre. Conduzir um carro novo como este é trazer de volta uma velha sensação. Nada se compara a isto. Adoro este sentimento. Mas as minhas baterias estavam vazias no final de 2006, por isso não queria continuar mais. A situação agora é diferente. E, mais uma vez, estou completamente motivado, concluiu Schumacher. No domingo, terminou o primeiro rally da temporada 2010. O finlandês Mikko Hirvonen, em Ford, venceu o rally da Suécia. Hirvonen terminou a prova com 42 segundos de vantagem para o segundo classificado, o francês Sébastien Loeb em Citroën, atual campeão do mundo. Na terceira posição, ficou o também finlandês e também em Ford, Jari Matin Latvala. Armindo Arous foi terceiro na produção. O piloto português, em Mitsubishi, começou bem a defesa do título mundial na categoria. Outro luso, o estreante Bernardo Sousa, em Ford, alcançou o 19º lugar a 19 minutos e 25 segundos de Hirvonen. O campeonato vai agora avançar para a prova no México, que decorre entre 5 e 7 de março. Os motores a fecharem a edição do Desporto Antena desta quarta-feira, dia 17 de fevereiro. Voltamos no domingo com um novo horário às 11 da noite. Até lá!